São Galeão, nível 400, informo negativo, Renato. Rio 5972, informação X-Ray, cruzado Galeão, via óptico plano, né, para novembro 857, livre de voo 400, série da El Leda Irumi, decola pichando a zero, primeira curva direita. Aciona 5575, controle 119, decimal 35. Informa que não é homologado a aeronave, mas podemos voar ponta a ponta nessa aerovia. Gente, a Rio 5972, há um minutinho para a coordenação, o controle que é a coordenação é só. Pode, com Juliette, Xamé 6224. Xamé 6224, Juliette, portão 03. Portão 03, 6224. Gol no 970. 970, chame do Rio, na frequência 8.95. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol no 970. Gol no 970, boa noite. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, meia dúzia. Sente livre, pouso no 0, gol no 970. Federal 973, perfeitamente. Boa noite, via chegada Bonfim, pista para 4.003, ajuste em Salvador, 1.095. Via chegada Bonfim para 5974. Recibo 972.4. Galeão aprovado, via rota do Pano, Diné, DCT Ilhéu, DCT Seguro, DCT Caravela, DCT Vitória, DCT Aldeia, DCT. Nível 400, saída da El Leda, pós-liga Seguro. Decola puxando a zero, primeira curva direita. Aciona 5575, controle 119, decimal 35. Thank you. confirmando, após Vitória DCT Aldeia, após Aldeia DCT. E a saída da El Leda, após Leda, seguro. Correto, após ponto 5972. Doutor, eu vou 932, autorização para Recife, na ponte 8, pronto para trás. Se algum 9932. Viemos. Confirme a ABT. 0025. Gente, eu não recebi nada do senhor no meu sistema, aguarde para o super cópia. 5974.4. Sim, 5974, Guarulhos, via roda do plano, Apesilon 1-0, Taubaté, Rio 3-4-0. Saída da El, Leda, Motiva. Decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5003, controle 119 decimal 35. 3-4-0, autorizou São Guarulhos, demora 1-0, curva direita, Apesilon 1-0, Taubaté. Correto, após ponto I, 5974. Tráfego Salvador, muito boa noite. Azul 2774, cliente da informação X-Ray, autorização por seguro. 2774, prepara a saída coral, guarde cópia. Saída coral na sua escuta, 2774. O 970, táxi via Alfa, é porta antes da Juliette. Alfa, é porta antes da Juliette, igual 970. Só algum 9932, só para esclarecer para tirar dúvida aqui com a companhia. O senhor não tem nada do meu plano no sistema ou o centro ainda não autorizou e o senhor já visualiza ele no sistema? Eu não recebi nada no meu sistema. Ele já teria que estar aparecendo aí, falta 25 minutos para decolar, gente. Assim, eu não recebi nada, eu vou entrar em contato com o plano de voo e com o centro Recife para saber a respeito do plano do senhor, ok? Peço que o senhor veja com a companhia também para correr atrás para a gente agilizar ao máximo. Eu já fiz o contato com a companhia, estamos correndo aqui, senhor. Obrigado. Obrigado. 774, quanto cópia? Quanto cópia, 2774. Eu seguro, Golf 677, 160, saída coral, decolagem pista 1-0, primeira curva direita. Aciona 0273, controle 119.35. Cliente, o 2774 autorizado nível 160 para por seguro, via Golf 677, saída coral 1 alfa, pista 1-0 com curva direita, transponder 0273 e o controle 119.35, azul 2774, autorizado executa coral 1 alfa. Cliente, será acordado com o controle de minutinho pra gente mesmo, para confirmar. Cliente, grato. Tanto 305, aguarde. Aguardo? Fala aí, sim, pra cá. Para o táxi, o sinal 9973, são dois a bordo, 4 horas e 20, alternando barulho. Em frente, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste altímetro 1015-09973. Ele está aqui no ponto de espera da 190, 1895 lá, e o ajuste 1015, 09973. Boa noite. Azul 2774, na escuta? 2774, na escuta. Autorizado, a saída coral 1 no alfa, ok? Permanece a instrução do autorização. Decolagem 1-0, primeira curva direita, na saída coral 1 no alfa. Reposte conta do 2774. Saída coral 1 no alfa permanece, chamará para o posicionamento do 2774. Fala aí, 5973. E 5972, coordena a equipe de solo após a passagem do 737 da Sideral Alcalde e inicia a reposta táxi. 3305? 3305 agora. Guarde. Vai coordenar a equipe de solo, é está confirmada. A subida é da Euleda em Porto Seguro. Confirmado. Afirmo, da Euleda em Porto Seguro. Mantenha a posição, Gol 970. Confirma o plano de destino? Entendi. Confirma o destino? Entendi. Sente. Tem uma novidade no nosso plano, no 932? Sente, eu tô entrando em contato com o plano de voo. Obrigado. Voo 970, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette 2, voo 970. Alinha e decola, pista no zero. Grau 99. Ei, 7-3. Ingresso, Cris. Sim, é Matheus. Tanto 305, com estiver coordenação do Cripsol da Flash Taxi. Postando ataque, 3-3-0. É 9973, decola 125, chave controle, 121-1935. Geral 25, final 9973, boa noite. Salvador departure, good evening, Federal 9973, crossing 1500. Geral 9973, decola the club 2-5-0. Dial Departure 360, Dial Departure, Serial 9973. Pode multiplicar em Leda? Thank you. Eu posso ir a Aracaju. Dial 224, Aracaju, Golf 677, New York 190, sai da Conde. Decola a pista na 0, primeira curva à esquerda, aciona 0263, controle, corrigindo 0260, controle 119.35. Obrigado, 190 para Aracaju, para Golfo 677, saída ponte. Decola 190 para a esquerda, 0260 para a ponte, controle 1935, corrigindo 6224. Correto, pode contestar 6224. O Gol 970, observando a Ponte Betão Anchieta, tem condições de ingressar a Juliette com segurança e prosseguir para 02? Sim, Matheus, Juliette 02, 970. Autorizado, o Gol 970. Horas e 45 minutos, voltando na garota. E 5972 aguarde pro táxi. 5 para o táxi, 140 a bordo, 3 horas, 4 horas de autonomia, antena Fortaleza. 140 a bordo? Matiu. Táxi em frente, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1183995, ajuste altinho 310, 15, tá 3305. 015, em frente, pátio Índia, ponto de espera 1995, 3305. Rio 5972, segue o Airbus da TAM, ponto de espera, torre 1185, ajuste no 015, boa viagem. Ajuste no 015, vai seguir o táxi da Airbus da TAM, ponto de espera, camarada, torre 1985. 5974, correção que observa assim que o 767 da companhia livrar a cauda, reporte táxi. Mais ou menos, Só que tá no piso ali, são 723. 723, chame torre na sequência do 8995. 3895, grato, boa noite. Patrão de Salvador, boa noite, tá chegando 78, informação 8. 378, via chegada, Mário, isso para 2000 pés, o ajuste é 0095. Para 2000 pés, autorista para de turno, né, presidente? Solicitado. Tá, 2 a 10, 1, 1, 2, 3. Como que será a próxima? 3305, mantém ponto de pé. Salvador, boa noite, bom 723, vai passar o externo, com o trem baixou, tá bom. 723, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, meia dúzia 9. Lembre pouso 0, 23. 5. Falou pro Pio, transporte, tem como confirmar, por favor? 50, 5010, 5010, 5010. Ok, 30370 para Recife, Buca Caju, com a esquerda, peso novo 7, 5010, 1935. Posição 8, pode pegar essa. Fechamento correto no 08 e coordenação que o solo é poste táxi, voo 9932. Geral 9973, contato em resistente, frequência S, 5 da sala, a nível 123, decimal 25. 1251, backup 1265. 123, decimal 25. 3325. Tá? 3178, ali da restante de altitude e velocidade. E 5974, táxi autorizado, via pátio principal, táxi em Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste seu tinto 10195. Pátio Índia, 305 ali, mantém pista 10. 10, então 3305. Salvador, Rio 5972, 2, boa noite. Rosa Rolagem 2, boa noite. Na frente, autorizado a linha e manteve, estou no zero. Rosa Rolagem do 02, da São, autorizado a linha e manteve, apareceu no zero. Ótimo, tá. 1723, solo 33, libera a direita, solo 121 decimal, 1. 1723. Decola a pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5571, controle 119 decimal 35. Alinhagem, livre decolagem, vento 100 graus, 5 nós. Alinhagem, decolagem, 5901. Ponto azul, 5904, gente, quanto tempo antes, espera. Azul 4959. Autorizado, puxa, ponto ataque, 4959. Fala, 723, bro. Fala, 723. Prossegue na Alfa, parte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, a cara de 3 a 4. Agora tá com o 9932, a bordo 129, alterna Salvador com 3 horas e 30. O Gol 9932 está autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da pista no zero, torno 118 decimal 95, ajuste altímetro no zero, 115. Pátio Índia 295. Olha a posição de estacionamento, SNM 224, SNM 224, aguarde. Aguarde, né? 224. 9.35. Boa noite. Pontuação 3305, decolou. 3305, contato radar, 3330 via saída PUCA. Subindo nível de voo 330 via saída PUCA, então 3305. Livre decolagem, pistão no zero, vento 1 com 0 graus, 119. Obrigado aí, contrato, ok. Obrigado, abraço. Salvador, ajuste nosso pronto, é pronto para o destaque, está 45 agora, 3h30 de autonomia, e alterna Aracaju. Azul 4959, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0, 115. Entra, ponto de espera, estima na torre, 118.95, ajuste 10, 115, azul 4959. Paulo Salvador, muito boa noite, azul 2774 na 5 Lima para puxa pela meta. Azul 2774, boa noite, aguarde. Aguarde. Paulo Salvador, bom dia, Rio 5972, Cruzando 2077. 9-3-3, boa noite, contato radar 5-3-3-4-0-0, via CZ da EL. Via CZ da EL, autorizado nível 4-0-0-5-9-7-0. espera quanto com o 993210. Bem, 993210, quanto eu vou esperar? Juliette, portão 04. Só após o parqueamento do Boeing da Gol no portão 04, inicia o pushback e a taxa. Após o Boeing aqui, Azul 2774, pushback, coordenação aqui para o solo e a taxa. Coordenação da equipe solo, autorizado o pushback e a taxa 2774. Rio 5974, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus. 5974, decola 40, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Controle Salvador, eu cargo 5974. 5974, boa noite, contato Roberto, manejou 340 via saída da El. Via saída da El, 5974, 340. Os 932, livre decolagem, pistão 10, vento 10 graus 59. Cruzado iniciando na 10, 32. 18, 978. 3178, chame Torre, na 8, decimal 95. 395, boa noite. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, meia dúzia nove. Pouso autorizado, pista 190, tá? 3178. Voo 9932, decola aos 43, controle 119, decimal 35. 1935, 9932. Ajuda 774, os ataques até saiu do PAT 3. Aguarde novas instruções. Autorizado até saiu do PAT 3, aguardando novas instruções, ajuda 774. Para o táxi, o chamé 6224, 105 a bordo, 2h20, alterando a Salvador. Coluna, se escuta. Para 9932, boa noite, contato resgate, me deixou 370, via saída PUCA. Só 370, pode vá PUCA direto? Autorizado. 1370, vou no PUCA, vou... 9932. 95, ajuste ao tinto, 1095. Estamos vendo no 5, táxi autorizado, seguido depois da Bianca do Ponte Espera, controle 10895, azul 274. Autoriza a ótima para o Sigma 974, Rio? Sim, Sigma 974, aguarde para o nosso seu curso, C2, sim, sim. Obrigado. C2-4, manda a ponte, tá? Manterá. C3178, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, perdão. Quem tem linha de praia, o azul patrão, 59. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém 2, 1, 0, 0, 62, 2, 4. Oi, Salvador, muito boa noite, azul 2774, no ponto de espera, pronto. 2774, boa noite, após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizado ali, mantém-se no zero. Quem quer fazer a rolagem do Airbus da Avianca, autorizado ali, decola aos 47, controle 119, decimal 35. Olha, controle 119, 35, azul 4959, boa noite. Próximo da GDF, 3038. Azul 500, autorizado para o Chibeque e após táxi. Cantas 178, Juliette, portão 10. Juliette para o DF, zero. Azul 4959, boa noite, contato radar, se manda de 140, vou encorar na presente. 140, vai voar na presente, coral, azul 4959. 9932, chama o seu 35, na sequência 2085, alternativa 2565, 45. 5974, chama-se Pedro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, 5974, aqui, ó. Azul 4107, boa noite, via chegada Mari, vista para o nível de voo 050. Via Mari, 050. Linha 224, decolos 49, controle 119, decimal 35. 19935, boa noite, linha 6224. Salvador, boa noite, acho que 6224, passando 1300 na Conde. Radar, primeiro 190, via saída Conde. Só dizia Conde 190, acho que 6224. Livre decolagem pista 10, vento 110 graus 49. Livre decolagem da 10, iniciando 274. Para os passageiros 001, 116 a bordo, 4 horas de comandante, na Ribeirão Preto. Pico 001, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Azul 5001, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Azul 5001, entendeu livre, táxi via Índia, torre 0, chama a torre 2.5, ligado mais 3. Gol 1134, informação Alfa, guarde cota. Chama controle 19, decimal 35, azul 274. Controle Salvador, muito boa noite, azul 274, decola coral 1 alfa. Contato radar, do Vandejo 160, via saída coral 1 alfa. Via saída coral 1 alfa, sobe o Vandejo 160, azul 2774. Informação Oceano 6212, boa noite, via chegada Golf, desça para o nível de voo 060. Ela 212, corrigindo a via chegada Mari. Na 5006, controle 119-35. Correta, faz conta o número 134. Aproximação West. Controle, se o setor que não tivesse a proa, pode decolar até 4 mil pés gay devido a tráfego decolar frente na saída coral para evitar tráfego. Frente, toma, tem a proa, você pode se tiver. Azul 5001, correto, cruzada decolagem, pistão no zero, vento 1,00 graus, 0,62 de nós. Panela 2 está autorizado em TAP. Faz um acessório contra a informação para a redução número 3 na aproximação. Autorizado em TAP. Azul 5001 no decolado aos 5.6, controle 119-35. 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001. Boa noite, vai ter a proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, voa a Leda. Sente 3.000, após 3.000 pés, voa a Leda, 5.001. 37, 13 a controle. Azul 3713, boa noite, está em contato radar, 88 milhas, Nordeste de Salvador, mantém inicialmente a proa de Alagoinhas, aguardando para voar bom. Enquanto na 07, vista para 3.010, aí chama 015, velocidade 200 nós, número 2 na aproximação. 2793, voo e volta para verificar a chegada da bolsa e reporte para a descida. Voando bolsa 2713, está ali, reportará para a descida. Chama minha dúvida na 2 vista para 4.000 pés, o ajuste é 0.95. 4.000 pés, 1.000 pés, 3.000 pés, 10 são latitude de 4 e o chama minha dúvida na 2. Salvador na 3.600, com a informação a 1. 3600, boa noite, via chegada Mari, desça ao nível de voo 050. Via Mari da 3600, cidade de Guaitá? Autorizado e 4, 3600. Autorizado e 4, 3600. Lisa, 8624. PLA 224, aguarde para a descida, informa o tráfego para o Ciro da Salvador, para a sua posição de 11 horas a 24 milhas. Mas cruzando o nosso cruzeiro para 160, é o ATR-72. Chama 224, licença mais de 170, aguarde o cruzamento com o tráfego. Atendente também 170, chama 224. Faz o 4107, prossiga para 2006, autorizado a LFC, seguiu o tráfego à frente, é o 2332, reposte estabilizado. 2000, vai reposte estabilizado, e o 023, full stop, shine left, runway 10. Reporte Call 023, contact tower, frequency 108.95. 108.95, report Call 023, boa noite. Boa noite, vamos. Salvador Tower, boa noite, Portugal 023, establish on ILS runway 10, 9 miles to touchdown. Salvador Tower 023, boa noite. Challenge 1015, clear turn runway 10, wind is 100 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, airport shield 023. Vai seguir o tráfego à frente, o arco 190 com grau de 73 até 9. Está no cartão de presença, vai reduzir o 62. 4224, cruzou com tráfego agora, está afastado de Salvador 71 milhas, o serviço está terminado, chame o controle Aracaju na frequência 90, decimal 3, um bom voo. 903, obrigado. Chame Centro Recife, na frequência 25 decimal 1, alternativa 33 decimal 25. 351, 3325, alternado 500. Para profila de medida 6212. 6212, isso é até 3.000 pés. 3.000 pés, 6212. Obrigado, reporte tático 1134. 0912. Pista para 2000 pés, autorizado a Electric Free, o tráfego agora está a 10 milhas após estabilizar. 2000 pés, o Electric Free, toma 0, estabilizou? 4107, negativo. Você pode estabilizar 2104107. Vou reportar. Estabilizou o azul 4107. Azul 4107, chame Torre Salvador na frequência 9.95. 9.95, abordagem. 3600, desça para 3000 pés, o ajuste é 0.95. 3000 pés, 0.95, pode considerar a restrição intacta? 3600 está livre. Restrição 3600. Azul 4959, está tratado 57 milhas para o sudeste de Salvador, serviço está determinado, chame controle EL, na frequência 0.0.1, bom voo. Controle de Elf, azul 4959. Boa noite, bom trabalho. Azul 4107, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus, 05 nós. Autorizado, pouso não no zero, 4107. Jet 6 Juliet. Mais quantas milhas irá iniciar a descida? Azul 2703? Quantas milhas irá iniciar a descida? Mais 22 milhas. 20. Azul 2704, autoriza com o sinal de 2704. Azul 2704, agora de coordenação. Lama 212, Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 95, boa noite. 3600, frequência para 2000 pés, autorizado LSFP, poste estabilizado. 2000 pés, autorizado LSFP, chamando estabilizado 3600. Estabilizado LSFP, pista 1 no 0. Lama 212, ajuste no 0.5, chama aproximação, vai no fechar isso. 1015, aguardando o estabilizado, chama 212. Azul 58, boa noite, via chegada Mari, desça ao nível de voo 050. Sente agora, desça na 258. Azul Turma 2200, chame centro Recife na frequência 12251, alternativa 33, decimal 25. Centro autorizado, ótimo, subir e manter o 200, só com Recife 1251, aterrão 3325, 2744. Deixa a demanda 258, tem coisa de voador e manter o repeat. Tem uma chance, high speed. Autorizado. Obrigado. 2, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, 05 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, chama 212. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Afirmo, 3, Romeu, fica atento ao sinalizador. 3, Romeu, obrigado. 2023, clear taxi via Alpha Juliet Gate 111. Alpha Juliet Gate 11, 0023. Hoje foi o 050, hoje eu fiz operador 509, número 3 na aproximação. Boa noite, após o avião da Avianca Lima, tem a pista na zero. Azul 2713, solicita a descida. 2713, isso é para 4000 pés, o ajuste em Salvador, 1095. 4000 pés, 1095, azul 2713. É 6212, no solo azul no 1. Direita 121, décima 1. Passamos o taxi costas, vai ter vai ligar na Golf, tá? Seguro 211 hoje, né? 6112. Gente, na Golf, é poste pista livre, por gentileza. 60. 060 na máquina, alguma velocidade, cuidado. 3152, dirigindo se eu puder, intervenção para 2509, vai ser o número 4 na aproximação. Controle Salvador, 27 no 3, possível liberar restrições de velocidade, confirme o nosso número. 27 no 3, inicialmente será o número 2 na aproximação, pode manter 240, caso necessário o controle já solicitar para reduzir. Gente, 240,